Eu queria que você pegasse a Bíblia e eu quero olhar alguns textos com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do som. Nós vamos falar um pouquinho sobre música, né? E eu queria que fosse um negócio assim, bem dinâmico, né? No final eu quero abrir também para perguntas e colocações no geral. Então, se surgir alguma dúvida aí, vai armazenando aí, que nós vamos tentar falar no final aí. Deixa a Bíblia aí, eu quero só passar alguns conceitos para a gente despertar um pouquinho. Deus criou o ser humano com uma capacidade, uma habilidade para a música simplesmente fenomenal. É um negócio assim, tá inerente no ser humano. Você nasce, pelo menos algum tipo de música você vai gostar. Algum tipo. Você pode não gostar de um estilo, mas algum determinado estilo, algum ritmo, alguma coisa você vai gostar de ouvir, né? Quem arrisca falar aí que tipo de música gosta de ouvir? Rock, ok? Mais alguém? Clássico, ok? Jazz? Blues, muito bom. O que mais? Hã? Funk, misericórdia. Que mais? Sertanejo? É, eu já ia falar também, né? Entra junto com o funk ali, mas tudo bem. Mas brincadeira. A gente cresce, e principalmente jovem e tudo mais, a gente tem muita afinidade pela música internacional, né? Porque tem elementos musicais nela que acabam atiçando assim, a nossa criatividade musical e chamam a atenção. Não é questão de preconceito, não é questão de nada, mas pelo nível de qualidade que o Brasil tem melhorado e muito, mas ainda caminha um pouco atrás, né? Tipo, seguindo as tendências assim, o Brasil meio que pega no tranco e depois vai. Então tem muita coisa brasileira. Estou falando nível cristão. Nível secular já é um pouquinho diferente. Porque o nível secular, a música secular brasileira, ela, quando se trata principalmente de MPB, a gente tem um nível musical e criativo muito grande. Fato é que esse tipo de música é muito reconhecido fora do Brasil. E muitas vezes o brasileiro fica copiando de fora, sendo que tem matéria-prima para fazer um negócio muito bom, né? Então, tem todas essas questões aí, e querendo ou não, gente, quando a gente olha para o contexto da igreja, a gente vê essas coisas assim muito nítidas, né? Muita gente querendo copiar o som gringo, e sendo que a gente pode fazer muita coisa com aquilo que Deus nos deu, né? Então, são coisas para a gente pensar. Mas um fato que eu quero trazer que é científico, e principalmente quem gosta de física e vai gostar, quem odeia física, só escuta e boa. Quem mata a aula de física aí? O nosso ouvido, Deus criou o ser humano com o ouvido, com uma capacidade de distinguir quando a frequência de uma onda está entre 20 Hz e 20.000 Hz, 20 kHz. O que, que é isso? São ondas, a medição, né, do comprimento de ondas. Só que tem algo interessante que para que tem que falar isso no workshop? Por um motivo. Tem ondas sonoras acima disso e tem ondas sonoras abaixo disso. Eu estou falando que a gente consegue escutar. Todo mundo que sabe que tem ondas sonoras que, por exemplo, um cachorro escuta que a gente não escuta, né? Animais estão escutando, a gente não está escutando. Então, pensa comigo, de 20 a 20 mil, alguns ouvidos assim bem privilegiados vão até 22 mil. Uma audição assim bem aguçada. Só que, quando você olha para a física e para a ciência, gente, as coisas emitem ondas sonoras que a gente não está percebendo. Então, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, né? Eu tenho esse pedestal aqui. Nós temos essa construção, teto, tijolo, concreto. Todas essas coisas emitem ondas sonoras. Olha que viagem, olha que loucura. Tudo isso emite ondas sonoras, cada prédio emite uma onda sonora. E mais, você quer mais que isso? Cada corpo humano emite uma onda sonora. De tons diferentes, porque Deus não criou nem semblante igual, e digital igual, a pupila, Fugiu a palavra. Pupila não é igual, impressão digital não é igual, o tom do corpo de cada um não é igual. Olha que viagem. Agora, vamos pensar. Deus cria essa capacidade para nós. Ou em nós, melhor dizendo. Deus cria uma identidade musical. Cada pessoa gosta de um estilo mais ou menos. E a título de curiosidade, por que a gente gosta de uma música, né? Perguntei, do rock e tal. Por que a gente gosta? Por que a gente tem afinidade com esse tipo de ritmo ou tons ou estilos de música? Na verdade, tem muito a ver com essa questão do tom do nosso corpo. Vou trazer de novo, gente, são dados que a ciência explica, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Existe um curso chamado musicoterapia, onde você estuda, assim, muita coisa sobre isso. E nesse curso, eu lembro que eu fui assistir uma palestra, não de musicoterapia, mas de harpaterapia, que é terapia com harpa. E foi uma viagem, assim, foi uma loucura. Cada coisa que a mulher ia falando, eu ficava mais doida na cadeira, eu achava que ia dar um treco lá assistindo, porque foi ela falando sem a perspectiva cristã e eu na minha cabeça, tipo, fazendo o link de tudo que a gente sabe, da palavra de Deus, do som, do Criador e tal. Então eu tava assim, a tempo de dar um troço. E aí tinha uma menina do meu lado, ela chegou pra menina e falou assim, qual que é o seu nome? Aí na hora que ela perguntou o nome pra menina, a menina falou assim, meu nome é Thalita. Aí ela falou, Thalita, Thalita, Thalita, o tom do seu corpo é si bemol. Falou com a menina assim, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, Jesus. Isso foi o início do workshop. E cada hora ela falando um negócio, eu falei, peraí, moça, calma. Não falava, né? Na minha cabeça eu falava. E aí ela falou assim, olha, nós vamos fazer uma experiência, então. Eu quero uma pessoa aqui muito estressada. Levanta a mão quem está muito estressado. E ninguém levantava a mão, acho que o povo ficou com vergonha. Por fim, uma mulher levantou a mão lá, e tadinha, a mulher estava com a cara de muito estressada mesmo. Mas, enfim, ela levantou a mão, e a palestrante falou assim, olha, eu vou te pedir para você se retirar, e nós vamos fazer um exercício. Escuta o que essa mulher fez. Eu assisti. Estava sentada, presente, assistindo. Pediu a mulher para sair. A mulher saiu. Fechou a porta e falou assim, olha, eu vou fazer duas experiências com ela. Eu vou conversar com ela. Não era essa menina. A menina estava sentada do meu lado. Era outra mulher, estressada. Falou assim, eu vou conversar com ela primeiro. Vou descobrir o tom do corpo dela. Vou perceber a respiração dela. Depois que eu perceber o ritmo da respiração, eu vou tocar uma música na harpa no ritmo dela, da respiração dela e no tom dela. Aí ela puxou uma tela de data show, assim, de projeção, falou, olha, eu vou botar um gráfico ali dos batimentos cardíacos, botou um negocinho nela e tal, encheu ela de coisa lá, falou, olha, vou mostrar ali o oxigênio e o batimento cardíaco. Ok? Ok, pode chamar, beleza, chama a mulher. Gente, literalmente, a hora que eu vi o que eu vi, eu comecei a chorar, porque foi muito emocionante. A mulher chegou, sentou, começou a conversar com ela, sem o microfone, falou, olha, eu vou tocar uma música e tal, nanana. Foi conversando, começou a tocar uma música. Aí tocou uma música parecida, né, do tom, ela tinha explicado que ela ia começar no tom e no ritmo, mudar e depois voltar, para a gente ver tipo, a diferença, né? Então ela começou a tocar no ritmo, no tom, pediu a mulher para fechar os olhos, só respirando e ouvindo a música. Aí o gráfico, de tipo eletrocardiograma, assim, dos batimentos cardíacos. Não dá para mostrar, assim, né? Se eu tivesse um pincel. Tipo, era super uniforme, assim. Quando ela mudou o tom e começou a tocar uma música nada a ver, tal, uma música até bonita, mas não tinha nada a ver com ela, o gráfico tipo, ficou disforme, não ficou aquele negócio certinho. E, por fim, ela voltou a tocar no ritmo e no tom, e o gráfico voltou a ficar. Tinha uma coluna assim, gente, do nível de oxigenação do sangue. Eu sei que o negócio foi subindo, verde, subindo, subindo, subindo, subindo. Quer dizer, mais profundo ela estava respirando, melhor ela estava respirando, mais o organismo estava absorvendo. E o batimento cardíaco estava 80 e tantos no início, marcando. No final da música estava 62 ou 61, não me engano, de relaxamento. A música fez a mulher relaxar. Eu olhando aquele quadro, aquele monte de coisa, eu falei, meu Deus, está ali uma pessoa que não tem nada, não está falando de Deus, nem está nem aí para o evangelho, não está nem prestando atenção nisso. A mulher, pelo estudo científico, ela descobre uma coisa dessa e ela consegue confirmar e demonstrar de uma forma o poder que a música tem sobre o corpo do ser humano. Você tem noção, gente? Quer dizer, nenhum de nós tem noção. Acho que nenhum, nem o mais estudado ainda não entendeu o poder que a música tem sobre o ser humano. Quantas pessoas, gente, vocês acham que se drogam por causa de uma música? Vocês acham que tem gente que entra para as drogas por causa de música? Vocês acham que é possível? Vocês acham que a pessoa que entrou para as drogas, ouve certas músicas que estimulam ela a continuar nas drogas, a não conseguir largar? Vocês acham que isso é possível? Prostituição, vocês acham que... A gente vê, infelizmente, a letra de tanta coisa que está acontecendo, tanta música aí fora. São letras terríveis, né, gente? Muito pornográficas e muito horríveis mesmo, o pior conteúdo possível, para incentivar uma coisa que vai contra princípios bíblicos, vai contra a saúde da pessoa mesmo. Mas por quê? Porque a música vai entrando e vai fazendo uma... Quer dizer, tipo, colocando convicções mesmo na cabeça. Então, Deus nos dá todo esse poder que a música tem. E não estou colocando a música acima de tudo, não, viu, gente? Todo mundo aqui sabe que as palavras também têm poder? É a mesma coisa. Não estou colocando a música lá em cima e o resto, a música é mais importante, não. Deus nos deu as palavras têm muito poder. É a mesma coisa. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher como é que a gente usa. Então, acho que as coisas caminham muito juntas. Então, eu quero olhar com vocês para algumas passagens na Bíblia que falam do poder do som, da música. A primeira que nós vamos olhar está em Josué capítulo 6, que é super conhecido. Josué 6. Bom, vamos ler, eu vou pulando alguns versículos mais para frente, só para a gente tentar resumir. Versículo 1 em diante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Tem algumas versões aí de vocês falam trombetas, tá? Verso 5. Será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande brado e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um à frente. Então, só até aí. Mais à frente, quem quiser depois ler a sequência do texto, eu acho que aqui muita gente já conhece esse texto, né? Olha que loucura, gente. Tem umas coisas na Bíblia que, sinceramente, são muito loucas, assim, são estratégias muito loucas de Deus. Porque se você sair aqui e ver alguém tocando uma trombeta de frente para um muro e perguntar para ela o que você está fazendo, não, é porque vai cair, eu vou tocar aqui e vai cair. Hã? Um cara lá num prédio, de frente de um prédio lá, Deus mandou eu tocar porque vai cair aqui a hora que eu tocar. É um negócio muito louco, né? A gente está acostumado que a gente já leu a história, né, gente? A gente já sabe o final, então a gente já tipo, acostumou. Mas lembre-se que isso foi uma estratégia. Isso que não é uma historinha, isso aconteceu mesmo. Josué teve que pegar mesmo a galera teve que pegar instrumento, pôr na boca, rodear a cidade, fazer tudo isso aqui. Foi... Eles não tinham a Bíblia, Josué não tinha o livro de Josué escrito, ele não sabia o final, ele só tinha uma promessa de Deus: vai, toca e eu vou derrubar. Ok, o que, que esse texto tem de especial sobre música? Tem algo de especial no original, a gente está com a Bíblia em português, né? Mas no hebraico tem algumas palavras que chamam a atenção. E no início, quando fala, vocês vão tocar e gritar, usa uma palavra. Eu tenho anotado aqui, a primeira palavra que usa é shabá. Shabá é um grito. Depois usa ruá, que é um grito capaz, que olha, rasgar os ouvidos com som. Ruá é a primeira que aparece. Depois, primeiro shabá, que é o grito. Depois ruá, que é rasgar os ouvidos com som. Então Deus fala com o povo assim, grita. Tem alguém que tem na versão aí, olha, quer ver? Deixa eu achar aqui. O verso 5 mesmo, a minha Bíblia está escrito, todo o povo gritará com grande brado. Tem algumas versões que falam assim, gritar com grande grita. Tem aí? Isso. Isso, o que é gritar com grande grita ou gritar com grande brado? É um grito além do grito. É um grito assim, totalmente estridente, estrondoso, violento e poderoso. Deus fala assim, vocês vão gritar com um grande brado, um grande grito. É o dia de ficar rouco, acabar com a voz. Só que depois, por que eu falei que o original é que traz os dados para a gente? Mais à frente, quando chega no versículo, vamos 16, para a gente ver. Sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Vamos, verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e aconteceu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, o povo subiu à cidade, cada um à frente de si, e tomaram a cidade e tal, e foi tudo destruído. Aqui não é Shabá, aqui não é Ruá, que é esse de rasgar os ouvidos. Aqui aparece uma outra palavra. O lógico seria usar a mesma. Deus mandou fazer isso, você vai e faz isso. Só que aparece uma outra palavra aqui, que é truá. Essa palavra truá é o clamor do bramido de batalha, especialmente de trombetas, como se fosse o próprio Deus gritando junto com o povo. Escuta isso. O clamor do bramido de batalha, especialmente de trombeta, como se fosse o Senhor gritando no meio do povo. Você tem noção do que é isso? A gente não tem. Deus gritando junto com o povo. O grito... A gente não tem... Parece que não tem nem espaço para caber um conceito desse na nossa cabeça, de tão diferente que é. Alguém lembra o que a Bíblia fala sobre a voz de Deus? Quem me fala aí? Voz como um trovão, tem outras descrições. Som de muitas águas. Pensa. Aí eu consigo entender porque que o muro caiu, né? É, porque eu chegar e gritar, ou a gente tocar algumas trombetas, tudo bem, é um ato pela fé. Mas fisicamente... Aí eu volto para a ciência que eu falei no início. Sabe o que a ciência explica? Que como cada prédio tem um tom, se eu conseguisse, é porque não tem como o ser humano fabricar, graças a Deus, mas se o ser humano conseguisse fabricar um gerador de tons, só para gerar um tom, que fosse grave o suficiente para ser no mesmo tom do prédio, quando tocasse aquele som, o prédio é demolido de alto a baixo. Porque você entrou na mesma frequência, aí a física, a frequência do tom que eu estou gerando é a mesma do concreto, então começa a implodir. Por isso que eu falei, graças a Deus, que o ser humano não inventou um negócio desse ainda, né? Imagina. Então, a gente não consegue, porque eu estou falando, gente, um negócio assim, 15, 16 oitavas abaixo, lá do mais grave do teclado, 15, 16 oitavas, ou seja, 8 vezes 15, não tem como ser, o ser humano conseguiu fabricar um som desse. Por quê? Porque a gente não escuta isso. Então, ao mesmo tempo, eu penso até que é um livramento a gente escutar pouco também, né? Porque com tanta... Todo mundo aqui tem um momento que parece que irrita, barulheira, tem uma hora que irrita, que você quer desligar tudo, você quer silêncio. Então, quer dizer, barulho demais irrita. Eu acho que se a gente conseguisse esses hertz que a gente não ouve, se a gente ouvisse isso, a gente ficava louco. A gente ouvisse o som de todos os prédios, o som de todos os corpos humanos que estão passando perto da gente, o som de tudo, todos os objetos, a gente ia ficar louco. Claro que ia. Mas, em contrapartida, o silêncio também é enlouquecedor. Porque você fica muito tempo no silêncio, chega uma hora que você... Não é verdade? Você quer ouvir uma coisa, sair, tá? Porque Deus nos criou com esse equilíbrio. Existe uma... Quem tiver curiosidade de fazer um exame aí, chama-se audiometria, que é para medir a sua audição. E esse exame, existe uma cabine que é feita, uma cabine chamada anacróica, é um lugar que você entra. É um negócio assim, esse tipo de cabine que tem para fazer esse exame com essa cabine e sem. Essa cabine, ela isola tanto som, tanto, que não tem som nenhum, que se não ligar um aparelhinho lá dentro, que emite uma frequênciazinha pequenininha, a pessoa começa a passar mal. Por quê? Sabe o que ela escuta? Ela começa a ouvir o sangue correndo dentro dela, ela começa a ouvir a respiração. O batimento cardíaco a gente escuta às vezes, né? Se tiver um lugar muito silencioso, ou você está muito nervoso, você começa a ouvir, alguém já sentiu isso aí? Você começa a sentir, você consegue ouvir assim, bem baixo, mas é um ambiente muito quieto. E aí, nessa cabine anacrônica, eles ligam a frequência de uns 30 Hz, pouquinho só, só para a pessoa não ficar louca. Porque se for silêncio absoluto também, ela vai ouvir o corpo dela todo por dentro. É muita coisa esquisita que eu estou falando, eu sei disso. Mas nós vamos chegar com... Nós vamos chegar na conclusão aqui, com tudo isso que eu estou trazendo, e vocês vão ver para que, que Deus criou a música e qual que é o nosso papel com tudo isso. O que, que é isso que Deus põe na mão do ser humano que tem tanto poder e Deus confia e espera que a gente faça com essa música algo que glorifique o nome dele. E o que, que nós temos feito com a música, né? Então, o próximo texto que eu queria ler com vocês. Deixa eu escolher aqui a ordem que eu vou usar. Vamos em 2 Reis, 2 Reis 7. Esse 2 Reis 7, gente, é uma história muito interessante. O povo está passando fome, não tinha recurso nem para comida, o povo todo de Israel. E Eliseu está vivo, o profeta Eliseu. O povo, vamos ler, eu vou pular um pouquinho à frente também. Verso 1 em diante. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, o preço vai cair de tudo, é isso que ele está falando. Verso 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o senhor fizesse das janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora passemos para o arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Gente, olha o que está acontecendo com esse texto. Esses quatro leprosos falam o seguinte, nós estamos com fome, vamos para os nossos inimigos, que são os sírios, vamos lá, vamos pedir comida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, não tem comida. Viu o que, que eles falaram? Se a gente for, tão somente morreremos. Olha o nível de ânimo de vida que eles estavam, né? A gente vai só morrer. Se a gente chegar lá e eles quiserem matar, a gente só vai morrer. Então vamos lá, vamos procurar saber o que a gente pode conseguir de comida lá. Para resumir a história para vocês, eles entram, quando eles vão aproximando, verso 5, né? E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Ao verso 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus, dos Egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram, fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os cavalos, os jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar sua vida. Gente, olha que viagem, olha que loucura. Quatro homens leprosos, eles não podiam entrar, tinha todas aquelas leis cerimoniais e tal, por causa da época, eles não podiam entrar em Israel. Então, quatro homens que eram banidos da sociedade, marginalizados pelas próprias leis, por aquilo que eles não podiam ter contato com o povo mesmo, eles estavam do lado de fora da cidade e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso inimigo. Quatro homens leprosos, e Deus fez uma coisa muito louca, que o povo que estava lá, os sírios, ouviram um som de ruídos de carros e cavalos como se fosse um exército enorme. Fecha o olho e tenta imaginar, porque a nossa mente é sonora. Lembra de um filme aí, qualquer que você já assistiu de exército. Tenta imaginar um som ensurdecedor de cavalo vindo, carruagem, exército, lança, cavalo trotando e gente gritando, povo vindo de batalha. Tenta imaginar. Talvez você precise até imaginar a cena, né, de um filme. Deu para imaginar mais ou menos? Pelo menos um pouquinho aí. Deu, não deu? Quatro homens leprosos chegando, andando na cidade. E a galera lá ouviu isso. Só que vocês leram aí que está escrito, o Senhor fez com que eles ouvissem? Então Deus fez um negócio, um mistério aí com a questão do som. E por causa do som, o povo fugiu. O povo teve tanto medo que largou a tenda do jeito que estava. Tenta imaginar a cena, a gente não sabe que hora do dia foi isso, mas se for de noite, fogueira acesa, comida do jeito que estava, roupa do jeito que estava. Fugiu. Larga tudo porque está vindo moa. Vamos embora para a gente salvar a vida, vamos correr. E o povo foi todo embora, deixou tudo. Depois você pode ler a história toda, eles viram toda a comida, tudo que estava acontecendo, roupa e tal, tudo à disposição. Comeram, entravam de tenda em tenda comendo. Por fim, eles falaram, vamos voltar lá e avisar o rei o que está acontecendo, porque isso é um dia de boas novas. E, para finalizar a história, eles vão lá, o rei manda, e aí todo aquele recurso, a palavra, a profecia de Deus se cumpre, porque eles começam a vender no dia seguinte por um preço, né, irrisório, porque acharam tanta comida e tanta roupa. Então, Deus cumpriu. Mas Deus utilizou a arma do som para vencer o inimigo. Alguém lembra de alguma outra passagem onde Deus usa o som também para vencer o inimigo? Alguém lembra? Ajuda aí, gente. Segunda Crônicas 20, não precisa abrir, que é Josafá, o rei Josafá. Tinham três povos vindo contra eles. E Josafá falou assim, olha, a gente não sabe o que é que faz. Tem três povos muito fortes vindo contra a gente. E ele fala até um negócio muito bonito, que eu pessoalmente admiro muito. Ele fala assim, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Eu acho essa oração muito linda. E aí o que, que acontece? Alguém no meio do povo começa a profetizar e Deus fala assim, ó, nessa batalha vocês não têm que guerrear, porque essa batalha é minha. Não sei se vocês lembram da história, os músicos vão para frente... Lembra? Os músicos vão para frente do exército. Tipo assim, seriam os primeiros a morrer. Se você está vendo um exército vindo contra você, você vai chegar lá. Eles estão com arma, né? Flecha, espada, escudo e tal. E você está com seu cavaquinho lá. Tipo assim. Na frente, você seria o primeiro a ser atingido. Mas eles começaram a louvar a Deus. Por quê? Porque Deus falou: essa batalha vocês não têm que pelejar. Deus nem falou, eu vou dar vitória na batalha. Deus falou, vocês não têm que lutar, é diferente. E aí o povo foi para frente e começou a adorar. A Bíblia diz que eles começaram a declarar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia, olha que coisa louca. Os inimigos começaram a matar uns aos outros, eram três povos. Tipo assim, eu fico tentando imaginar a cena. E eles parados assistindo, e Deus falou, parai. E assistir a salvação do Senhor. Eles tocando, cantando e assistindo um povo matando o outro. E a Bíblia fala que foram matando uns aos outros até acabar. Quer dizer, os dois últimos, tipo assim, eles se mataram e acabou os inimigos, os três povos. É um negócio que você não consegue nem imaginar. Mas Deus faz com que três povos irassem uns contra os outros, se matassem e Israel continuasse lá invicto, sem ser atingido e vitorioso, porque Deus tinha mandado. Mas o som... todo mundo lembra que a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os louvores? Todo mundo lembra disso? Deus está entronizado. Quer dizer, o trono de Deus se manifesta no meio dos louvores. O trono de Deus não é o lugar de onde Ele julga o inimigo, onde Ele traz justiça ao oprimido. Quer dizer, quando nós começamos a cantar e a tocar, a presença de Deus se manifesta. E os nossos inimigos são destruídos. Esse é o poder que tem no som e nas histórias tão maravilhosas que a gente está vendo aqui na Bíblia. Tem um outro também muito louco. Esse eu quero que vocês leiam também. 2 Crônicas 5. Um pouquinho à frente aí. 2 Crônicas. Não, não é esse não. Esse também é maravilhoso. Mas o que eu estou pensando é 2 Samuel 5. É 5 também, mas é 2 Samuel. Então, volta aí. 2 Samuel. Segunda Samuel 5. Todo mundo achou aí? Presta atenção, gente. Sério mesmo. Esse eu acho que é um dos mais intrigantes, assim. Nós vamos ler do... pode ser do verso 17 em diante. 5:17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Os filisteus vieram, se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás na minha mão? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Verso 20. Então foi Davi a Baal-perazim e feriu-os ali. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. 22. Os filisteus tornaram a subir. Se estenderam por onde? Vale de Refaim. Viram ele em cima. Então é o mesmo lugar, né? Os mesmos povos, mesmo filisteu, mesmo vale. Eu acho interessante que Davi não sai para a batalha, tipo assim, ah, é o mesmo povo, mesmo lugar. Deus me deu vitória antes, você vai me dar de novo. Não, ele consulta Deus de novo. Isso é uma lição para a gente. Cada passo da nossa vida, a gente tem que perguntar ao Deus o que é que faz. E ele pergunta a Deus de novo, verso 23. Davi consultou o Senhor, o qual disse. Aí o que é que Deus fala? Não subirás. A primeira Deus falou, subirás, né? A segunda vez, Deus não tem fórmula, Deus não repete as coisas, Deus faz coisas diferentes cada vez. E dessa vez ele fala assim, não subirás. Mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras, das árvores. Olha o 24, que loucura. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E Davi fez assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus. Gente, vocês entenderam o que está escrito aí? Deus falou assim, olha, vai por detrás, espera, fica olhando o inimigo, vai por detrás do exército e fica olhando. Fica parado. Na hora que você começar a ouvir um estrondo de um barulho, como se tivesse um exército marchando, só que em cima das árvores, pode sair que esse é o sinal que eu vou dar para vocês, vocês vão vencer o inimigo. Gente, pensa comigo. Qual é o exército que consegue andar em cima de árvore? Não é um exército humano, é? Não é. Deus fala assim, vocês vão ouvir o estrondo, o som de um exército marchando na copa das árvores. Não tem outra explicação a não ser o exército do Senhor, os anjos de Deus. O estrondo, por algum motivo, e durante alguns momentos, Deus permitiu que os homens ouvissem o som dos anjos marchando à frente deles. E Deus falou, quando vocês ouvirem esse som, pode ir, porque eu entreguei o inimigo na mão de vocês. Olha que loucura. Que o mundo espiritual é real, gente. Todos nós sabemos disso. Todo mundo aqui sabe que anjos e demônios são reais. A gente é que não está escutando porque nós estamos numa esfera diferente, acho que por causa do pecado, até a nossa audição foi... Gente, Deus é real, Deus fala mesmo, só que a gente ouve de formas que não são a voz audível. Vamos olhar a voz audível de Deus, o que é que faz com o ser humano? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 14. Então, olha o poder do som, gente. Que coisa. Vamos ao Apocalipse 14, verso 1 e 2. Essa não é a voz de Deus ainda, tá? Mas só para você sentir o drama um pouquinho. Verso 1. E olhei, João está falando, eu olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, quer dizer, uma voz do céu. Ele não está falando que é Deus, não. Ouvi uma voz no céu. E aí ele vai descrever essa voz com três características. Primeiro, parecia o quê? Voz de muitas águas. Mas também parecia a voz de um grande trovão. Mas também parecia a voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono. Então ele fala, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz. Podemos inferir pelo texto que é Deus? Podemos, não temos certeza. A gente vê um pouquinho antes, um pouquinho antes do 10, tem um anjo tão grande, tão poderoso, quando ele abre a boca, parece um leão rugindo. João está escrevendo e fala assim, a voz dele parece um leão rugindo. Então, Tem anjos de hierarquia com uma voz que a gente tem nem noção, nem para começo de conversa. Mas e a voz de Deus? Tem um versículo, infelizmente eu achei que eu tivesse anotado. É lá para o 19, 20 ou 21. Eu não vou procurar agora, por causa do tempo. Mas fala assim que a voz, ele, João, fala de novo da voz de Deus como som de muitas águas. Ele falou, ouvi a voz de muitas águas. Gente, alguém que já foi lá, tipo Cataratas do Iguaçu, alguém já foi? Já teve privilégio? Eu fui com os meus pais, tinha 2 aninhos, então foi a mesma coisa que nada, que eu não lembro nada. Tenho vontade de ir lá para ver. Quem vai diz que é um negócio ensurdecedor. Não dá nem para conversar perto, porque o barulho, as quedas da água, dizem que é um negócio ensurdecedor. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque em Apocalipse está falando assim, voz de muitas águas. Só que está escrito voz de muitas águas em português. Sabe o que está escrito no grego? No original aqui, não é voz de muitas águas. O português nosso é muito fraquinho, gente. No grego está falando assim, João falando, eu ouvi a voz de 100 oceanos arrebentando na areia da praia. É assim que ele descreve a voz de Deus. Ouvi a voz de 100, como se fosse 100 oceanos arrebentando na areia da praia. Lembra lá de Deus rugindo junto com o povo, de Deus gritando lá com Josué? No meio do povo? A voz do Senhor, o som da voz de Deus. Você tem noção que um dia nós vamos ouvir a voz de Deus mesmo? Como ela é? Você tem noção disso? Porque esse ouvido a gente não consegue, mas um dia nós vamos receber um corpo glorificado. E a Bíblia fala que assim como ele é, nós o veremos, nós vamos enxergar. Hoje a gente não consegue ver, mas um dia nós vamos olhar no rosto dele, nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos ter um corpo glorificado que tem estrutura para aguentar essa glória. Um pouquinho de Deus que ele se manifesta, a gente desmancha, chora, cai, dá uma ziguezira. Porque realmente, gente, é a mesma coisa de ter uma tomada de... Tipo, um gerador de não sei quantos, nem sei a medida que seria. A gente é uma tomadinha de 110. Aí você quer ligar numa tomadinha. Deus, na sua glória, na sua força, vai ler quem viu Deus. Cai de frente, cai de trás, fica como que morreu. Daniel falou, eu fiquei como... As minhas forças saíram de mim e eu fiquei como morto. Nós estamos falando de um negócio muito intenso. E esse Deus intenso, grandioso, glorioso, majestoso, cria a música e nos dá. E o que a gente faz com a música? O que a música tem poder para realizar? Já viu quando... Eu vou falar muita coisa aqui, já tenho falado, mas muita coisa que eu estou falando, gente, eu sei que às vezes pode até dar um nó na cabeça de vocês aí, tá? Não tem problema não, é bom, acho que é bom. Pensa comigo. Já viu quando você vê uma pessoa que canta muito bem, uma voz maravilhosa, assim? É, sei lá, pega um Leonardo Gonçalves da vida aí. Todo mundo sabe, né? Já ouvi Leonardo Gonçalves, hein, minha gente? Leonardo Gonçalves? Não? Jesus amado. Gente, vocês têm que ouvir, gente. Vigia, vigia. Bom, pega um cantor com a voz assim, fenomenal, mas boa, viu, gente? Por favor. Uma voz assim... Sabe aquela voz, uma mulher que cante muito, um homem que cante muito? Quando você escuta uma voz maravilhosa, você não fica assim... Como que pode... Não é? Como que o ser humano consegue? Aquilo é um negócio que te faz admirar. Mas e quem fez esse pessoal? E quem criou eles? Será que Deus canta? Se Deus criou as pregas vocais, o aparelho fonador, a respirar, Deus criou o diafragma, Deus criou tudo. Você tem ideia? Claro que a gente não tem, mas... Como canta quem criou a voz? Como canta quem criou o ser humano que canta tão bem? Aí, tem 3 versículos que dão um nó na minha cabeça. Um deles está em Hebreus, não sei se é capítulo 1 ou capítulo 2. 2:10, acho. Jesus fala assim: então eu cantarei no meio deles. Jesus falando, escuta essa. Então eu cantarei no meio deles e lhes anunciarei o teu nome no meio da congregação. Está falando de para frente, reino milenar. Não dá para a gente falar de nada disso aqui, porque não é o foco. Mas quando Jesus voltar, reinar sobre a terra, o reino de Jesus, e Jesus fala assim: eu vou cantar e glorificar o teu nome, proclamar o teu nome no meio da congregação. Jesus fala: eu vou cantar. Que é um outro, Sofonias 3. É lindo. Deus fala assim: eu me alegrarei sobre eles com cânticos. Deus falando, não é o homem. Então, gente, são coisas que a gente às vezes não pensa no poder do som, porque Deus cria o som e nos dá. E Deus sabe como nós devemos usar a música. E nós temos que conectar com o Espírito de Deus nesse sentido. Deus, como devemos usar a música? Principalmente quando a gente está envolvido em ministério de louvor. Quando a gente está fora, é sério, mas a responsabilidade ainda é menor. Mas quando a gente está tocando, cantando, à frente dos outros, o som, a dança, as artes, tudo isso tem um poder tão tremendo que nós seremos cobrados por causa disso. E o que, que nós fazemos com o dom que Deus nos dá? O que, que nós fazemos com a música? Será que nós temos seriedade para esse tipo de coisa ou não? Então é muito importante a gente pensar nisso. Vamos ler só mais uma passagem. Deixa eu escolher aqui qual que a gente vai ler, porque não vai dar tempo de ler tudo. Não, eu acho que tem mais duas aqui para ler, mas se alguém estiver anotando e quiser ler depois, é Atos 2 e 2 Crônicas 5. Que aí pode ler depois só para a gente agilizar aqui. Tá? Então, Atos 2 e 2 Crônicas 5. E última informação que eu quero trazer para vocês, e nós vamos abrir um tempinho para pergunta, mas a última informação que eu queria trazer, lembra que eu falei do som de 20 a 22 mil hertz, 20 a 22 kHz, é o que a gente escuta, o som é uma frequência. Então, a última informação que eu quero trazer para vocês, que eu, quando eu li isso, eu fiquei doidinha, assim, mais que tudo, acho que foi o que mais me impactou, que a física, você pode perguntar para qualquer pessoa que tem afinidade com a área de física, não tem nada a ver com evangelho, cristão, nada disso. Física, ciência. A ciência fala que o som e a luz são a mesma coisa. De novo, não é cristão, é evangelho, não é nada. A física fala que o som e a luz são a mesma coisa, são ondas que vão se propagando. Então, se você mexer na frequência, for aumentando a frequência, vai chegar uma hora que a luz vai virar um som. A luz vai emitir um som. Ou vice-versa, você for alterando, você vai ter ondas de frequência de um certo tamanho que vão virar luz. Luz e som são a mesma coisa. Agora, por que eu estou falando isso? O que acontece em Gênesis 1? O que Deus fala? Haja luz. Peraí, mas hoje a ciência fala que a luz e o som é a mesma coisa. E não é de agora que a ciência não inventou isso não, viu, gente? Desde a criação, a ciência está falando que a luz e o som são frequências. O homem está começando a entender um pouquinho sobre isso agora. Então, quando Deus fala o primeiro dia assim, haja luz, ele está falando a luz ou do som ou dos dois? Bom, a única forma da gente descobrir, para não achar que é da nossa cabeça, é a sequência do texto, o resto do texto. O resto do texto fala que no quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas e os astros luminosos. Espera aí, mas quarto dia? Primeiro dia fala, haja luz, e não criou o sol, a lua, as estrelas, não foi. Ué, mas que luz que é essa que ele criou, que não foi sol, não foi lua, não foi estrela, não foi nada? O som foi também, mas mais do que isso, foi a luz da glória, a Shekinah de Deus que foi liberada. Haja luz e houve luz. E Deus rompe o silêncio e cria a luz, o som e a glória dele é manifestada. Então, se a gente tiver que achar pela ciência, tiver que procurar pela ciência que dia que Deus criou a música, segura essa. Pensa, né? Que loucura. E eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso, eu falei, gente, eu estou tirando coisa da minha cabeça, deve ser muita doideira, eu estou ficando doida, deve ser, né? E aí eu conversei com um pastor, o pastor Demar de Campos, que é uma pessoa que eu tenho como referência. E eu perguntei pro pastor, acho que eu tô ficando doida. E fui compartilhando tudo e falou, não, tá certinho. Deus cria a música, o jardim e o homem. Falei, peraí, então Deus fez a música antes do homem? Foi. E eu fui fazendo um monte de perguntas e ele me respondeu com uma pergunta. Diz ele que, ele contando que ele teve os mesmos dilemas e perguntou pro Russell Shedd, que é aquele que escreveu a Bíblia Shedd. Perguntou pro Russell Shedd assim, é isso mesmo? Que ele também estava com dúvida e falou, estou ficando muito doido, eu acho. E aí esse Russell Shedd falou com ele assim, olha, a resposta está em Jó 38. Jó 38, não sei quem já leu o livro de Jó aí, mas a história de Jó, que ele está perguntando um monte de coisa para Deus. Ele fica com lepra, perde os filhos todos, perde tudo quanto há, perde os bens, perde tudo. E ele começa a perguntar para Deus. E questionar, e questionar, e questionar. Não sei se vocês lembram. 37 capítulos, Jó ficou perguntando, e falando. E Deus em silêncio. Pois no 38, Deus abre a boca e começa a falar. No 38. Quando Deus abre a boca e começa a falar com Jó... Gente, o naipe da conversa foi bem tenso. O nível da conversa. Que Deus vira e fala assim, Jó, veste igual homem e eu vou te perguntar e você me responde. Foi a primeira coisa que Deus falou, cinge-te como homem, veste como homem. Eu vou te perguntar e você me responde. Aí Deus começa a fazer um monte de perguntas. Tá. Primeira, onde você... Não, na primeira não na ordem cronológica, eu não lembro a ordem, mas uma delas. Deus fala assim, onde você estava quando eu falei com a água do mar, da areia da praia, vem só até aqui, botei limite para a água? Uma das perguntas. Onde você estava que eu falei para o sol o lugar dele esconder de noite? Deus foi fazendo perguntas só nesse naipe, só nesse nível. Onde você estava quando isso, quando eu fiz isso, quando eu fiz isso? Claro, Jó sempre calado. No final ele até falou, eu falei do que eu não devia, do que eu não entendia. Mas no meio dessas perguntas, Deus faz uma pergunta que chama atenção. Deus fala assim, aonde você estava quando as estrelas da alva cantavam alegremente antes da fundação do mundo? Aí vão com calma, guarda essa frase. Deus, gente, não é um profeta falando, não é um sacerdote, é Deus falando. Deus fala assim, onde você estava quando eu criei, quando as estrelas da alva estavam cantando antes da fundação do mundo. E aí, se você for olhar a Bíblia, só tem duas pessoas na Bíblia toda que são chamadas de estrela da alva. A primeira é a pessoa de Jesus. Ele é a estrela da alva, a estrela da manhã. Então está falando de Jesus. Olha o que Deus perguntou. As estrelas da alva cantavam. Lembram do que eu falei lá de Hebreus? Jesus cantando? Só que fala em plural. Deus fala no plural. As estrelas da alva. Só existe mais uma pessoa que na Bíblia é chamada de estrela da alva. E que cai, que há uma queda, que fala de Lúcifer. Tá? De Ezequiel 28, Isaías 14. Deus fala assim, por que caíste, ó estrela da alva? Falando de Satanás. E Deus fala assim, no dia em que você foi criado, os tambores e as flautas foram criados em ti. A gente não tem como saber como que era isso, mas Lúcifer era um anjo de luz. E que o dia que ele foi criado, os instrumentos foram criados nele. A Bíblia fala de tambores e flautas criadas nele, no corpo. A gente não sabe como que era. Mas aí Deus fala assim, por que você caiu, estrela da alva? A Bíblia fala que achou arrogância, foi encontrado orgulho no coração dele. Ele se achou muito belo e ele começou a falar, subirei até os mais altos céus, serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele foi destronado por causa disso. Dá para entender por que o diabo usa tanto a música? Dá para entender por que o diabo usa tanto a música para afrontar Deus? Como se fosse uma revanche assim... Eu vou usar a música agora, então, para ir contra o Senhor, para ofender o teu reino, para dissipar, para disseminar as trevas. Por isso que o diabo sabe muito bem como usar a música. E nós temos essa função de resgatar a música e o poder que ela tem para trazer cura para as pessoas. Para trazer cura física, cura espiritual. Quem lembra de Davi que tocava a harpa? E a Bíblia fala que o espírito mal saía de Saul. Gente, é muito sério. Quer dizer, quando a gente toca e canta e adora a Deus, o mundo espiritual começa a se mover. Os anjos, os demônios estão movimentando enquanto a gente está tocando e cantando. O que, que a gente está fazendo? O que, que nós estamos causando no mundo espiritual quando a gente toca e canta? É muito sério. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu queria que vocês guardassem isso. Eu sei que eu trouxe assim, muitos conceitos e talvez muita coisa está meio confusa aí. Eu trouxe realmente coisas para vocês pensarem e guardarem. E quem tiver interesse de saber, olha, a internet tem muita coisa. Pesquisem sobre isso, pesquisem sobre o poder do som, pesquisem sobre musicoterapia, que eu citei aqui, cantoterapia, o que, que o canto faz. Tem exercícios de canto. Tem um exercício de canto que minha professora passou um tempo atrás, que o exercício faz as válvulas do coração abrir com os fonemas. E eu falei, gente, eu não acredito que existe. Como que pode existir isso? E a igreja está tão atrás e tão perdida e tão... A gente poderia entrar nos hospitais, nos asilos, nos lugares para tocar música. Nem falando, né? Assim, para tocar, que a musicoterapia é isso, a pessoa se sentir melhor com a música. Só que se a gente for pessoas tão cheias de Deus, tão cheias de presença de Deus, a gente vai tocar a música, está só tocando um instrumental. Mas o Espírito de Deus está se movendo, os demônios estão indo embora, os anjos estão andando ali. E aí a pessoa muitas vezes vai ser até curada, porque é isso que Davi fez. Então nós precisamos pensar na seriedade do som. Quem gosta de instrumento, quem gosta de cantar, procura uma aula, desenvolve, estuda a Bíblia, desenvolve as duas coisas, desenvolve a técnica, desenvolve o ambiente espiritual. Uma coisa não pode caminhar sem a outra, a gente tem que entender isso, essa seriedade. E aí Deus vai nos usar de uma forma que a gente nunca imaginou que Ele poderia nos usar, com esse entendimento bíblico e a excelência de estudar, de melhorar, de tocar, cantar melhor, de fazer com excelência para Deus. Ok? Eu queria abrir então um pouquinho para perguntas. Quem tem alguma pergunta aí sobre algum desses temas, sobre esses conceitos? Não sei tudo, se eu puder responder, eu quero ajudar na parte conceitual ou da parte prática de Ministério de Louvor, quem estiver envolvido aí, quiser alguma. Quem tem alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Deu nó? Deu nó na cabeça. Não, gente, ninguém pergunta. Sugestão, reclamação, atendimento com o hospital. Ai. Eu fico pensando se no céu vai ter só essas notas que a gente conhece aqui. Às vezes mas aí é viagem minha, né? Ou não, sei lá. Se vai ser só dó, ré, fá, sol, lá, si. Se a gente vai ouvir sons diferentes, escalas diferentes. O que os ouvidos não ouviram. É. Que loucura, né, gente? É muita loucura, eu acho. Muita viagem. Bom, então a gente vai terminar e aí amanhã de manhã a gente. Eu tô de volta e amanhã de manhã a gente vem com o ministério todo nosso, Ministério Além. E quem tiver alguma dúvida, ou hoje, amanhã, pode, né, vir perguntar. Se não quiser perguntar aqui, pode perguntar pessoalmente. Mas eu espero que alguma coisa tenha ajudado aí, aproveitar para abrir a cabeça um pouquinho e para você se lembrar. Cuidado com os sons aos quais você está exposto. Você já viu um shopping, supermercado, que fica aquele na sua cabeça, aquele negócio assim? Aí você entra, vai pegando, comprando. Depois que você sai da loja daquele negócio de música, você fala, nossa, pra que eu comprei isso tudo, gente? Precisava, não. Fica atento. Você tá comendo um negócio, tá comendo. Tem uma música, um restaurante, um negócio. Daqui a pouco você sai, gente, comi demais, não podia ter comido isso. Cuidado com esse tipo de coisa. A música tem poder de trabalhar esses negócios, assim, sabe? Cuidado com a música, com o que ela está injetando no seu cérebro. É muito sério. A gente tem que selecionar aquilo a que a gente está expondo o nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, mas zelar por aquilo que Deus nos deu, para não ferir o Espírito Santo dentro de nós, para não apagar, para não extinguir. Tá? Então, amanhã nós estamos de volta. Deus abençoe vocês. E até hasta amanhã. Deus abençoe, minha gente. E para quem que eu passo a palavra? Para ninguém? É. Tá. É? Mas depois de falar disso, será que alguém vai querer cantar depois de falar disso? Ai, ai. Estão te pegando aí pra... Ó, amanhã também eu vou trazer material nosso, viu, gente? Estão sorteando quem é que vai? Amanhã a gente vai trazer material nosso, tá, gente? CD, livro, barará, enfim. E aí, quem quiser levar algum material nosso, nosso ministério. É isso. Sim. Que pessoalmente? Assim, ela perguntou qual tipo de música me agrada mais. Eu tenho, tipo, eu meio que setorizei o negócio assim. Então eu vou abrir a Bíblia, orar e tal, eu tenho um tipo de música. Eu vou fazer uma caminhada, um negócio, aí eu tenho, tipo assim, acho que mais por tendo lido tanto sobre isso, eu mais ou menos que fui setorizando assim. Mas o meu esposo, por exemplo, que ele toca contrabaixo numa orquestra, né, então é muito legal porque muita coisa ele foi trazendo para mim. Eu também tenho a formação, mas a gente é muito eclético, assim, então acaba que a gente gosta de tudo, assim, música clássica, rockão pesado. Assim, o meu senso crítico é o seguinte: é bem feito, é bem elaborado, então tem coisa para eu aprender dali. Entendeu? Então eu gosto de ouvir assim. Estilos bem diferentes mesmo. Acho legal demais. Pega um reggae, tem coisa muito interessante. Então, assim, acho que não tem um... Acho que é só o funk mesmo que... E o sertanojo. Não, sertanejo. Mas surgiu pergunta aí? Pode falar. Nossa, muitos. Muitos. É... Fred Hammond, que é um do black music, assim... Maravilhoso, Fred Hammond, Kirk Franklin, que é dessa área, assim. É... Tem uma menina que saiu do United, como é que ela chama? Gosto muito, Brooke Fraser, gosto muito das músicas dela, muito legal. É... Hum? Já ouvi, muito bom, violões muito bons. É... Nossa... A gente tem um HD de música externo lá, o HD tem mais de 1 TB de música, né? Nem giga mais, o negócio tem 1 TB. Então, assim, por causa de estar envolvido com essa área. Então, eu tentar pensar assim, deixa eu olhar aqui, o que eu tenho aqui? Acho que é mais fácil. Ai, apesar de que eu tenho pouca coisa. Laura Hackett, que é uma cantora maravilhosa. Mark Dub Smith, pelo amor de Deus, né? Quem não gosta de Mark Dub Smith. E tem outros que não são tão conhecidos. Você perguntou internacional, né? Ó, nacional, eu tenho Nívia, que eu gosto muito, né? Que eu tive o privilégio de fazer os backs vocais. Então, tem que gostar, né? Se eu ajudei a fazer, como é que eu não gosto? É... Ai, pra quem toca violão aí, é muito importante um cara chamado Steve Curtis. Muito bom mesmo. Steve Curtis Chapman. Tem 3 pastores, chama Phillips, Craig, Dean. É muito bom também. Misty Edwards. Mark Schutz. É, do Black Music tem muita coisa. Alvin Slaughter. Donnie McClarkin. Ah, sei lá. Quem quiser depois anotar os nomes, eu posso passar. Sim. Você fala escrito ou... Tá gravando em áudio ou vídeo? Não sei. Áudio. Você fala o áudio ou a anotação minha? Ninguém nunca jamais vai entender minhas anotações. E só discernimento, minha filha. Que eu vou fazendo um emboleiro aqui, eu acho mais fácil pegar o áudio. Mesmo. Fala e atrás. Diga. Ó, oh, vou assim, o... Analisando. Que pega do secular e traz pro gospel. É isso que você tá falando? Tá. Vou falar primeiro do funk. O funk, ele tem uma... Não, olha, eu vou falar do jeito que eu tenho que falar. Sem rodeio, tá? num bom sentido. Não existe bom sentido nisso. Que pergunta, hein? Ah, o funk é uma música meio burra, assim. Tô falando assim, pela... Gente, não tem outro jeito de eu falar. O que acontece com o funk? Ele é igual do início ao fim. É a mesma batida, mesma coisa e tal. Qualquer outra música... Tô falando funk carioca. Quem sabe música sabe que funk é outra coisa total. Funk é outro universo. É outra coisa. Então, funk carioca é uma... criaram esse nome. Então, ele é aquela... Nenhum outro estilo de música, você não tem uma música reta, você tem dinâmicas, a música cresce, depois diminui. O funk, não. Ele fica assim, ó, do início ao fim. Mas ele é feito dessa forma, proposital. Porque aquele negócio é tão assim que vira uma lavagem cerebral. Entendeu? Esse é o perigo. Então, você tem a letra que for. Você... Eu imagino, não sei, eu fico tentando imaginar uma menina que cresce cheia de valores dentro de casa, o pai e a mãe ensinam. Mas aquele negócio é tão assim que ela faz coisa que ela não teria coragem se ela não tivesse debaixo da influência da música, entendeu? Aí vai se prostituir, ela vai fazer coisa, mas porque a música é aquele negócio. Então, o meu medo do funk específico é isso, trazer isso para o gospel. Você entendeu? Eu acho que Deus nos usa com razão. O razão, pensar e tudo mais. Então, a palavra, usar letras. Eu não julgo quem faz, eu acho que eu pessoalmente não faria. Os outros estilos, eu já não vejo tanto problema, porque é um negócio menos burro, menos... Você consegue, você não está tirando a pessoa de si. E nós estamos aqui, eu estou pensando uma coisa, eu estou falando aqui do funk, mas estou pensando, sabe essas... tem um estilo dentro de... um nome novo que saiu aí, é tipo trance, né, que eles falam. Mas tem um subdivisão ainda debaixo disso, nova, que é um é tipo música de boate, que fica naquele jeito ali, sim. Não, é um outro nome depois de técnica, é um nome novo, que eu achei até engraçado. É mais ou menos o efeito do funk. Eu estou falando do funk aqui, mas se a gente for parar a pensar, é mais ou menos isso. Então fica aquela... Não, não, não. É. Não, esse eu ouvi um nome tão... Mais novo, né? Então, a gente tem que ter... Se for um ritmo que fica deixando a gente meio sem raciocínio, a gente tem que ter cuidado, viu, gente? Tem um, eu pessoalmente, nunca estudei profundo sobre isso, mas existem estudos que falam que depois de... Eu não lembro o número, mas, tipo, vou chutar aqui, 6 minutos, 8 minutos. Depois de 6, 8 minutos ouvindo a mesma coisa, você não usa mais a razão. Parece que desliga o lado da razão seu. Aí você vai drogar, vai beber, o que for. Quer dizer, você não está raciocinando mais. Esse tipo de música, a gente tem como transpor para o evangelho? Tipo, pega lá e põe gospel depois? Eu não acredito que possa. Né? Tá indo contra. Deus nos criou com raciocínio. Né? O que muitas religiões usam, mantra, que é negócio, vai repetindo, a pessoa desliga, entra num estado, sei lá, um zen, um negócio esquisito, que ela não raciocina mais. Ela está se abrindo para uma influência espiritual, no caso, que não Deus, que não a pessoa do Espírito Santo, quer dizer. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que as religiões usam muito a música. Porque a música entra em lugares que a palavra e a razão não entram. Então, a música tem todo esse poder. A gente tem que ter músicas com palavra. As músicas, as letras daquilo que a gente canta na igreja, tem que ter Bíblia. Não é da minha cabeça, minha teologia, meu achômetro. É Bíblia. Eu tenho que cantar a Bíblia. Porque Deus tem compromisso, não é com a música que está rolando, é com a palavra dele na música que está rolando. Aí sim, né? Respondi mais ou menos aí. Mais alguma pergunta? Sim. Ó, começou a fluir. Sim, sim, por causa do estudo. Sim. É uma discussão que não daria para a gente entrar aqui. Né? Mas secular pode, não pode? Depende. Eu acredito que depende. Como tudo na vida cristã, tudo que Deus nos deu bom senso para escolher, depende. Porque se você fala comigo assim, olha, a música secular é do capeta e tudo mais, não tem problema nenhum com isso. Mas eu vou precisar crer que você não só não escuta secular, você não vê filme nenhum. Que eu não assisto só filme que é cristão. Quer dizer... Ninguém assiste. Então, eu acho que é hipocrisia alguém falar comigo assim, música secular. Mas e o filme? E as outras influências? Então, eu tenho para mim o seguinte, o Espírito Santo te mostra, e ele é muito direto. Eu tenho pra mim o seguinte: alguém me mostra assim, olha essa música, uma música clássica, ou qualquer outra música, olha aqui que bonito. Se eu ouvir aquilo ali e conseguir desligar e conseguir orar logo em seguida, sem ter que me pedir, arrepender e pedir perdão, eu estou bem com Deus, eu sinto a presença de Deus, eu não tive problema com isso. Mas, se eu desligo a música, eu tenho que começar pedindo, oh Deus, me perdoa. Olha, pode saber que você cortou, você está interrompendo a sua vida com Deus. Nós estamos vendo jornal, gente, jornal é só desgraça, uma atrás da outra, é morte. E a gente está sendo tão acostumado que está bem. Porque aí vira e fala assim, um menino entrou na escola, fuzilou todo mundo. Mas agora nós vamos falar da temperatura e amanhã nós vamos falar do futebol. Sabe o que a gente escuta? É, o mundo está ruim. A nossa cabeça está girando para um lugar que o diabo está trabalhando para deteriorar tudo. Eu tenho que ser sensível na música? Tenho, mas eu tenho que ser sensível em tudo. O jornal também não me faz bem. Você entendeu? Então, eu tenho uma posição meio radical contra isso. Porque ou é tudo ou é nada. Mas dentro do tudo, e eu vou te falar mais, tem música cristã que não me faz bem. E aí, como é que faz? Que a gente está falando cristã e secular. Tem música cristã que não tem nada de Deus. Então, acho que o critério é muito mais sério do que secular ou não. Eu não estou falando isso para defender, porque eu sei que tem pessoas que não devem escutar porque faz mal para elas. Tem gente que veio do ambiente mundano. Se ela começa a ouvir, aquilo vai lembrar ela daquilo que ela fazia. Para ela, a convicção dela, eu não posso ouvir nada. Eu respeito. Paulo fala o seguinte, você come carne? Come para Deus. Se você não come, come, não coma para Deus. Mas não fica brigando um com o outro. Pode ouvir, não pode ouvir. Eu escuto secular. Cada um faz do jeito que crê. Lembrando que o Espírito Santo é o árbitro de tudo. E não condene aquele naquilo. Você pode falar assim, ah, mas eu escuto, não tem problema nenhum. Porque você pode escutar também. Será? Às vezes, para ele, Deus falou assim, não escuta, que vai te fazer mal. Um abismo vai puxar o outro. Mas para alguém, Deus fala assim, você estuda, mexe com isso, você precisa escutar. Escuta didaticamente, estuda, escuta para estudar. Mas seja sensível ao Espírito Santo, tem os seus limites. Eu não escuto tudo, não, gente. Quando eu falo que eu escuto alguma coisa, pode ter certeza que é muito mais rigoroso do que você está imaginando. Porque eu estou estudando sobre a seriedade. Então, não sei se está ajudando a minha resposta, mas assim, eu acho que são convicções pessoais. E dentro dessas convicções, o Espírito Santo, se você perguntar, o negócio é que tem gente que escuta e não pergunta para Deus, né? Porque se perguntar, ele vai responder, vai falar, de repente, para você, não escuta. Então, para você, é não. Ponto final. Então, eu acho que a gente não pode ser hipócrita e não generalizar. A gente tem que ser sensível e o nosso limite é o Espírito Santo e ele vai nos falar quando estiver indo contra ele. Mas pode ter certeza. Não só na música, mas em filme, jornal, televisão, tudo. Acho que tudo, assim. Fala, amada. É? Entendi. Tá? Então, é muito sério, assim. Vamos ter cuidado não só com a música, mas tudo. A gente está sendo muito bombardeado. Muito. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Não, tem a ver com... Assim, eu não sei muita propriedade dizer. Eu sei dizer o seguinte, que tem uma análise de... Tem mais. Você quer ver um negócio que eu ouvi essa semana? Ouvi essa semana. Meu esposo estava falando que leu um artigo da campanha de eleição do Obama. O Obama contratou um cara para fazer... Sabe a musiquinha do horário eleitoral? Contratou o cara, especialista nos Estados Unidos, para fazer música, para manipular. Hã? É, aí o que que fez? Botou aquela mensagem que tinha que votar no... Não sei se alguém prestou atenção nisso aí, porque vocês são mais jovens, mas a questão da eleição do Obama foi um negócio muito cabuloso. E ele contratou um cara, pagou altíssimo, o que faz música para filme, música de filme, gente, é muito sério. Se você fala, não estou ouvindo secular, mas você escuta, você vê um filme, você está ouvindo. Você entendeu? Só fecha o parênteses. Ok. Ele contratou um cara para fazer uma música para convencer as pessoas de votar nele. E botou uma musiquinha lá e fez... E a música foi gravando na cabeça e o povo foi votando cegamente. Então, existe um negócio que alguns... Eu não acredito que toda a música que gruda na cabeça. Às vezes alguém fez e coincidentemente aconteceu. Mas no secular, muita gente faz isso de propósito. Pega uma loja, uma música de uma loja. McDonald's, todo mundo aqui... Gente, o negócio vira um... Ele entra na sua cabeça, anos depois você lembra. Fala uma música de um comercial aí. Que é essa? Cabelo propaganda de banco, propaganda de loja, propaganda de tudo que você fala, de restaurante, propaganda de loja de roupa. A gente, o negócio é muito feito para... Então, cuidar com música que fica na cabeça aí, não? É lógico que tem música que fica na cabeça que é um bom sentido. Né, gente? Mas, tipo, tem alguma explicação pra isso? Tem, tem. É feito pensando em usar palavras que vão... Primeira coisa, rima. Segunda coisa, uma sequência, uma cadência. A letra vai sendo colocada de um jeito que você fica curioso para saber o que vem depois. Então, tem um monte de coisa que é feito por trás disso. Né? Usar palavras que estão na moda na hora. Isso é o cara meio oportunista, assim. Que é aquela música lá, secular, terrível, horrorosa, que gruda na cabeça, igual não sei o quê, lá do... Nem sei como é que chama o cara. Que canta da menina, não sei o quê, do Facebook. É, essa porcaria dessa música. Me responde, fica ou não fica essa praga na cabeça? Fica. Aí, o que tem que fazer? O que você tem que fazer? Cantar outra que não tem nada? É a única solução. É a única solução. Então, olha, gente, principalmente essas músicas, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas foram feitas, provavelmente, pensando numa forma de entrar dentro do cérebro do ser humano e ficar ali repetindo. Então, tem, eu não sei te explicar assim detalhadamente o que eles fazem. Eu sei que a cadência da letra, as rimas, às vezes o ritmo, usar coisas que estão no momento à tona, né, que é essa questão, ele usou a palavra Facebook no momento que o Facebook está bombando. Então, quer dizer, foi meio oportunista, assim. Então, tem várias coisas que, não sei bem dizer, mas com certeza é muito raciocinado. Mais alguma pergunta? Sim. Subliminar. Boa pergunta. Eu não sei. Porque isso rola muito por causa da questão do vinil, né? Agora CD não... É, hoje não é subliminar. Boa resposta. Boa resposta. Não precisa mais ser subliminar, é verdade. Normal, normal. É normal. Verdade. É, eu acho que com CD não... Então é isso, gente. Chega. Amanhã a gente está de volta. Se tiver alguma pergunta...